rosto escondido, eu quero olhar. Na tristeza do meu ser eu me perco. O inimigo se levanta, meu coração é um deserto. Mas eu busco em ti, meu Deus, a luz. Ilumina os meus olhos, não me deixes em cruz. Na noite escura eu espero em ti. Tua bondade é a razão de eu existir. Confiarei na tua bondade. Meu coração se alegra na verdade. Cantarei ao Senhor por tua salvação. Em meio à dor eu danço em gratidão. Quer me ver vacilar, mas em tua presença eu posso descansar. A tristeza não terá mais poder, pois em tua palavra eu aprendi a viver. Mas eu busco em ti, meu Deus, ilumina os meus olhos, não me deixes em cruz. Na noite escura eu espero em ti. Tua bondade é a razão de eu existir. Meu coração se alegra na verdade.